movimento não para, cana ela dispara. O microfone na minha mão é letal, é pior do que rajada de ouro .40 ou fuzil. Bem mais forte que o baque de um A12. É o rap na real sem fazer pose. Anapolino de verdade, filho do gueto representante das comunidades, guerrilheiro declarado contra os governantes, playboy safado, covardia e os bico fardado. Enquadro é maior delicadeza, é butinada, extorsão, tapão. Fica tranquilo, MZ, que o Steve tá doidão. Passa em pausa, pum, pra casa do caralho, tá? E a segurança que o governo nos dá, que treina seres humanos diariamente pra matar de várias formas. Moleque de 12 empunhando uma pistola, louco, apetitoso, em busca da tal sonhada igualdade. Viva a verdade, sem medo. Viva a realidade com respeito. A realidade é estampada na cara. Quem vive como nós vive não tem medo, fala. Viva a verdade, sem medo. Viva a realidade com respeito. É a realidade é estampada na cara. Quem vive como nós vive não tem medo, fala. Daqui um tempo, infelizmente, vou escutar. Lembra do neguinho, morreu ou tá lá na CPA, atrás das grades, fazendo faculdade pra criminalidade, se revoltando cada vez mais com a sociedade, a elite brasileira. Não, não, canela, com a América Latina inteira. Então, tá mais do que provado que o sistema só quer cadeia, ML, o custo do saco, investimento na fingida cultura, depois vem com demagogia no palanque, no meio da rua, cercado de viatura e uma pá de babaca lambendo seu rabo, se arreganhando pra pose. Pega logo o neguinho, firma e dá um close, leva direto pra Globo e entrega pro Boni. Mais tarde eu ligo a Fátima no telefone. Será que tô errado? Me fala, porque sou oprimido toda vez que eu denuncio os canalhas que vivem na tela, no horário nobre, ganhando dinheiro com matéria, onde pobre que só leva sacode de tudo que é lado. O chicote estrala, é pobre morrendo na droga, é rico morrendo na bala, é velho morrendo de frio em toda a madrugada. E pelo século XXI os problemas são comuns. Viva a verdade sem medo, viva a realidade com respeito. A realidade é estampada na cara, quem vive como nós vive não tem medo, fala. Viva a verdade sem medo, viva a realidade com respeito. É a realidade é estampada na cara, quem vive como nós vive não tem medo, fala. Sem medo, canela, MZ, denuncia tudo que é de errado no mundo com muito prazer. Falo do subúrbio, das pessoas humildes sem luxo. Tem que saber controlar tudo que ganha pra não surtar. Propaganda de consumismo, toda hora incentiva a comprar. A beber lazer sem ter uma bola de neve que vai desabar. Reduziram nossos lazeres como os campinhos de terra batida. Proibiram nada na represa, entendo, no clube tem campo e piscina. É um jogo pra eles fazendo o que bem querem com a vida do povo. E pode sair do controle a liderança e voltar pro morro. Levar o sertanejo, o axé, o samba, agora o rap. Se não manter a postura, vamos sumir como ficam os moleque. Já tão caminhando sem rumo na rua, que liga ainda é a música. Mensagem positiva, anima a seguir mais um dia de luta. Canela ligou sem medo, é o tema que vamos conduzir. Há mais de década nessa corrida, colhendo amizades por aí. Pelos bairros que passei, deixei a essência do nosso propósito. Ser verdadeira de lei, porque a falsidade caminha com óbito. Quero ver mano liberto do comerciante capitalista. Quero ver mina batendo de frente com a música machista. E os otários que fazem do rap palhaçada pra burguês. A casa cai um dia e numa dessa vai vocês. Como cai? Viva a verdade sem medo, viva a realidade com respeito. A realidade é estampada na cara, quem vive como nós vive não tem medo, fala. Viva a verdade sem medo, viva a realidade com respeito. É a realidade é estampada na cara, quem vive como nós vive não tem medo, fala.